Horóscopo com o desastrólogo João Dudu. Previsões agora para você que é de Capricórnio. Ave da sorte. Urubum. Mudanças no visual são muito bem-vindas, tá? Não se esqueça, no visual, não no Photoshop. Previsões agora para você que é de Aquário. Ave da sorte. Ema, é a mulher do emo, é? Você está com muitos transtornos emocionais te afligindo. Caso você não se acalme tomando a maracujina, procure um sanatório mais próximo. Que mancada, cara. Previsões para você que agora é de peixes. Ave da sorte. Garça. Você realmente é firme no que quer. Não desiste. Permaneça obstinada. Não obcecada, não confunda, tá? Afinal... Super Bonder é que cola. Não. Explica aqui pra nós. Previsões agora para você que é de peixes. Filha da puta. Tá bom. Segue. Eu morro de medo de raios igual, você sempre solta uma bomba pra mim. Segue. Você realmente é firme no que quer. Não desiste. Uma pessoa muito obstinada. Mas não confunda. Na semana que vem, mais do horóscopo pra você.